Stand by, Sierra November Vito, there's a traffic approach in final runway 17. Condições visuais, 57, NH na 095. Alterar condições visuais. Patrulha já está aí de retorno para Salvador. Teste patrulha na 04, coordenação com a torre. Patrulha 10, chame retorno no 8, decimal 9. 10, 8, 9. Umba 16, essa me transponde 5155. Salvador, patrulha 10. Patrulha 10, mantém aproximação, aguarda autorização de pouso, ajuste 10, 14, informa o tráfego final para pouso 10. Aguardará na aproximação, autorização para pouso, patrulha 10. Essa Natal, rumbo no meia. Após a passagem do tráfego, autorizada a alinhar e manter pista na 0, Xaner 6259. Patrulha 10, vento 120 graus, 08 nós, pouso autorizado, pistão 7. Grato, 10. O patrulha, se autorizado, segue direto ao GRAE, sem interferir na 17. Frente, pouso a critério, vento 130 graus, 08 nós, patrulha 10. Patrulha 10, copiou? Afirmo, autorizado, patrulha 10. E por outro lado, está ali em frequência para coordenação. Simulado, decolagem autorizada, vento no 30 graus, 8 nós. Tietuano autorizado, a Lera mantendo zero. A Lera mantendo 2781. Xará 6259, decolada 50, controle 120, decimal 8. 208, 6259. Gente, solo 51, ao corte frequência livre, patrulha. Controle Salvador, Xará 6259. Xará 6259, contato radar na decolagem, para nível de voo 360 via CDL. 360 via CDL. Possível Toledo 6259. Cruzeiro Novembro, prossiga. Cruzeiro Novembro, sendo transponder 0224, mantenha condições visuais, nível de voo 075, reporte para a descida. Oi, Salvador, o Victor Hotel Delta abandona o TGL em Serra Índia, com Índia, e vai comprando lá na Abacaxi. Entende, Vitor Hotel Delta, mantenha condições visuais, 500 pés, sem negar no 0, 1 no 5. 0 no 5, mantenha 500 da GL Hotel Delta. Controle Salvador, boa tarde, é o azul 2781. Azul 271, no contato radar na decolagem, suba para nível de voo 960 via saída Arrabor 1. Confirme? É o voo 968, Salvador. Perdeu o contato na centro do Egito. Já passou o ideal de descida. Por favor, entre em contato com a sua autorização para a gente iniciar a descida para Salvador. Por favor. Voo 968, tente na frequência 125 decimal 1. 128 decimal 8 e caso negativo no 26 decimal 0. 1208, terça-feira, não foi entendido. 1251, tá aí? Afirmativo, 1251 ou 126 decimal 0. Ok, obrigado. Controle azul 2781, entendeu? Saída árvore, uma transição elefa, subindo para 160. A gente informa que não cumpre a restrição de 15 milhas. Gente, tudo isso é restrição de meio de voo 160, azul 2781. Olha o 60 sem restrições, azul 2781. Good to cross, so 1-1-7-5, Serra Romeu Livre. Serra Romeu, livre avança para a coordenação. O 2781 foi Elefa. Elefa, 2781. Cruzeiro 1-0, me dá autorizado, vai direto pro Piazza, reporte visual com campo. Cruzeiro 1-0, me deixa para 1 no 1500, pede que negar no 0 no 5. Fazendo Vitor Hotel Delta, está mantendo a vertical da BR-324, vai comprando da Ribeira. Gente, Vitor Hotel Delta. Chanema 259, chame o centro Recife, frequente no 25 decimal 1, alterna no 28 decimal 8. Boa 1968, dessa via chegada a Mari para nível de voo 050, QNH no 0 no 4. QNH 1968, desde a via chegada a Mali. Esse é o número 2 de aproximação, número 1, um, transporte de enfermo. Receptuno, informe o estimado de pouso. Tudo aí, 2781. Prossiga, 2781. 2781, informe o estimado de pouso. 2145. Voo 69 milhas, corrigindo 7 milhas para terminar Aracaju, serviço radar encerrado, mantém nível de voo 90, também controle Aracaju, frequência 20.3. do 2781, chame o centro Recife, frequência no 26.0, alterna no 28.8. Centro Recife, 260, 1288, azul 2781, bom dia. Cozulu November, reporte no CEASA Visual com campo. Reportar no CEASA Visual com a 17, é Cozulu November. Visual, Eco Zulu November. Estou indo no 8 decimal 9. Torre, Eco Zulu November. Zulu November autorizado, sinal 7, aguardando a autorização de pouso, 1015 ajuste. 1015 ajuste, vai aguardar a autorização de pouso, está voando final da 17, o Eco Zulu November. Servido 366, desça para 2.500 pés, reposto estabilizado no Renato. Ok, voa para o 366 para 3.500 pés, acusará estabilizado, então no aeronave do 1168. Eco Zulu November, Solo Zulu 2, combate. Frente próxima à direita, estacionar a frequência dele. O número 68 está passando Sierra Vista 366, final do R9, com a pista livre. É, torre 1 no 8, decimal 95, no 1 no 68. Exatamente. Cari Serra Romeu, chame a torre 1 no 8, decimal 95. 1 no 8, decimal 95, Charlie Serra Romeu, muito grato. Charles Serra Romeu, prossiga. Charles Serra Romeu de retorno de Praia do Forte com intenções de pouso em Salvador. Se possível, um sobrevoo na cidade de Lauro de Freitas. Sim, Charles Serra Romeu, da presente está autorizado sobrevoo na cidade de Lauro de Freitas. O ajuste no 05, chama para o abandono do setor. Charles Serra Romeu chamará no retorno para Salvador. Charles Serra Romeu mantém a vertical de Lauro sem interferir com o eixo de decolagem da 1028, ok? Charles Serra Romeu não interferirá na 128, na 28 e na 10, grato. Torre, boa noite, voo no 168. 1168, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento no 20 graus, 099. Vive pouso na 10, voo no 168. Salvador, boa noite, voo 1099, mantém ponto de pedra 1. 1099, mantém o ponto de pé. É bom, 1099. 99, autorizado LR manter. Pode manter 1-0, 1-0, 1-0. Oi, Salvador, papapá, Charles, é uma meu Libra, sobrevoo em Lauro de Freitas, vai com proa de Salvador. Ok, pouso 917, Charles, é uma meu? Afirmativo, se autorizado, pouso direto na, no PAD 5, na IBTA. Ciente da presença autorizada para cima direto lá do PAD 5, 1-0 no 5 na ajuste, 130 graus, 1-0 na ajuste. Muito grato, Charles, é uma meu. 1-68, solo aos 1-9, 1-2, 1-1. Obrigado, no plano 8, 1-1-6. 1-099, decolagem autorizada, pistão 0, vento no 30 graus, 099. Livre decolagem, gol 1-0-99. Salvador, boa noite, eu vou 1099, decola Arbor 1, releva. Charles Serra Romeu, corte frequência livre, seu solo foi agora os 2-0. 158, identifique, voo intermito 368, desça para o nível, desça para 4.000 pés. Ajuste de altímetro no 0 no 4. O 1099, chame centro Recife, 126.0, alterne 128.8. 260, alternando 288, o 1099. Boa noite, 705, autorizado ali ainda, colar pistola 0, vento 130 graus, 099. Autorizado ali, colar 0, 097. 3858, vou estar vindo 366, desça para 2510, autorizado, final do RNAV, reposta avisada. Decolado 31 no controle 1208. 308, boa. Salvador, boa noite, voa no 705. Boa noite, voa no 705. Tá radar na decolagem. Então, nível 360, saída da El, transição Irume. 360 da El, boa, 705. Boa noite, eu vou 344. No 344. Identifique, vou encerrar 366, desça para 4.000 pés, ajuste no 04. 4.000 no 04, para do 366, 344. O Gono 705, poderia invadir, El? Pesado, líder. Líder, Gono 705. 705, chame o centro Recife. 125, decimal 1, alterne 128, decimal 8. 0 Hotel Delta no atraso Gol. Vou informar a frequência livre. Tá 3258, estabilizado na final. Sami Torre, 1 no 8, decimal 95, 3258. 2295, 3258, uma bota. Voo no 344, desça para 2500 pés. Ajuste 1 no 0, 1 no 4, autorizado, final RNAV, pistão no 0, reposto estabilizado. 2500, autorizado RNAV no 0, bom 1 no 20, grau 099, ajuste do altímetro no 0, no 4. No 0, no 4, livre pouso no 0, 732, 58. 1344, direção final, visão. Torre 1 no 8, decimal 95, 1 no 344. Obrigado, velho. 158, alas 43, direita, 211. Direita, 211, boa noite, gol 344, final da 110. Gol 344, aguarde pista livre, 1015, o ajuste. Guardado, guardado. Turno 344, pouso autorizado, pista no 0, vento no 20 graus, 08 nós. Ele pousa no 0, 344 igual.